Gabe Statica, o mais refinado conteúdo da internet. De Rio. Gabe Statica! E aí, pessoal, começa agora mais um Gabe Statica. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com o Fábio. E aí, traças? Com o Aiken. Continuo notando a falta do doutor na frente do nome do Fábio, hein? É verdade. Eu acho que não tá maneiro isso, não. Exatamente. Será que eu vou ter que processar as pessoas? Você tem que encaminhar o diploma, né, agora, né? Tipo aquele juiz que processou o porteiro, porque o porteiro não chamava ele de doutor, né? Caralho, é verdade. Nossa, cara. Cara, eu me recuso a chamar um advogado de doutor. Por quê, cara? Eu tô infringindo alguma lei? Eu me recuso a chamar qualquer pessoa que não tem um doutorado de doutor. Exatamente, por isso. Mas o advogado tem uma lei, não tem? Olha, quem é essa pessoa que tá falando aqui? Olha só quem está de volta, me visto aqui. Por enquanto. Aí não só ela, né? Que foi? Tá chorando? Futura sei geração lá. De traças aí junto na gravação. Será que ele tá puto que eu não apresentei ele? Eu acho que você apresenta aí, é um grande desserviço que você tá fazendo ao com seu filho, Luke, cara. Também. Vai, Luke, se apresenta aí. Que pra quem anda vendo nossos vídeos do X-Con, né, ele já tá bem participativo por lá também. Rapaz, eu não vejo, então. Falando nesses vídeos do X-Con, eu vou ter que passar a prestar uma consultoria tática aí pra esse projeto X-Con seu, hein. Né, né? Não participou não, Mike? Não, pô. Cara, é difícil você jogar e comentando ao vivo as coisas. O jogo é em depois, turno, quando, cara! Quando eu tô editando depois, eu noto também umas besteiras que eu faço. Eu acho que ele tá nervoso. Será? Com barulho, ele tava talvez. Falando aqui de boa e agora ele tá... É que tá calor. Quer que eu ligue o ventilador aqui? Ah, se não ficar muito ruim, é bom, porque ele tá nervoso. Será que faz calor lá no útero? Acho que... Ah, 37 tão... graus. É, isso que eu ia falar, né? Tanto calor quanto o corpo é quente. Humano. É, mas ele não... Quando tava no útero, ele não tinha as gorduras que ele tem agora. Vão treinar ele desde cedo pra ser lutador de sumô, pô? Tem nada, ele é magrinho. Ele é esbelto. Meu, o Diego é mago, né? A Viviane não é gorda também, então... Eu gostei da diferença que o Fábio deu na descrição, né? Eu também. O Diego é magro, mas a Viviane não é gorda, né? É. Não foi intencional. Não, pô, porque ele, como um doutor, né, ele não repete as palavras, por isso. Exatamente. É, exatamente. Técnicas de redação. Acabou, né? Gente. Vem, filho. Calma, filho. Pode ser que de vez em quando eu dê uma tosse de cachorro aí no microfone. Caraca, cara, semana passada eu peguei aquele Zika vírus. Sério? Aham. É. Como é que é essa porra? Velho, é... Sim, eu comecei a semana achando que eu tava com resfriado mais forte, né? Só que aí logo no meio da semana, assim, o meu corpo ficou todo salpicado de vermelho. Os meus olhos ficaram injetados, assim, de sangue, né? Muito injetados mesmo. Parecia até que eu tinha fumado um beck. Que ótimo. Mas é tipo um conjuntivite, alguma coisa assim, ou não? Não, não, não. Só injetado, sabe? Só com o olho bem vermelho, assim. E isso, tipo, aí durou mais ou menos... Um pouquinho mais de uma semana. Eu fiquei a semana quase toda sem ir no trabalho. Mas você fez algum exame que diz, é Zika vírus mesmo ou não? É, é eu pelo... cheguei... Eu cheguei aí no médico, sim. O médico que me atendeu até falou assim, não, é isso mesmo, cara. Você ficou todo vermelho e tudo mais, não tem pra onde fugir, né? Até porque não fui só eu da minha área que ficou, entendeu? A minha tia e a minha prima, que moram na casa da frente, pegaram também. Então, assim... Pô, não tem como não ter sido, né, o Zika vírus. Nossa, que horror. É tipo dengue esse negócio? Não tem tratamento? É só descansar e pronto? É, isso. É tipo dengue. É vírus, né? É, exatamente. É tipo dengue mesmo, só que mais fraco, entendeu? Ainda bem que o Luke nasceu antes dessa parada explodir mesmo, né? É, cara, porra. É verdade. O foda do Zika é que ele tá pegando realmente mulher grávida, né? E tá dando um problemão, cara. Cara, eu nunca peguei nem dengue. Porra? Não, eu também não. Nem eu. Que isso, gente? A gente trabalhava numa área que tinha um monte de gente pegando dengue e nunca pegou. Era meu foco lá onde a gente tava trabalhando antes. Cara, eu já peguei dengue e a parada foi louca, cara. Eu fiquei uma semana, tipo, mais de uma semana, acho que fiquei 10 dias em que eu só tenho mais ou menos umas 2 horas de lembrança de período de consciência desses 10 dias, saca? Caramba, por quê? O resto eu fiquei fudido de cama, de febre, a ponto de que eu tive alucinação de febre, cara. Caramba. Caramba. Foi sinistro pra cacete, assim. Pois é, hoje a gente vai falar sobre dengue, cara, olha aí. Olha. Vai virar um Podres por Dentro. Não dois, deixe, né, acumular água parada na casa de vocês. Ah, é o cara, estado que é autoridade pública, né? Na casa do Ike acumula tanto que inunda, né, cara? É, acumula tanto que não acumula só água parada na minha casa. Água parada na minha casa, na minha rua, na minha cidade. Ô, Viviane, mas fala aí do... Primeiras impressões. Ele se tossiu, foi? Ah, não, fui eu. Engajou, foi, né? Mal. Eu joguei pra cima o microfone aqui. Não, o Luke. Ah, tá. Não, foi o Ike. O Ike foi eu, cara. O Luke não tá com essa tosse de velho, não. Mas quando era longe, coitado, parecia uma criancinha tossindo. É porque eu joguei o microfone pra cima antes de começar. Ah, mas fala aí, Viviane. Suas primeiras impressões? Primeiras impressões? É. Só. Não gostei, não, quero devolver, né? É. Ele é bonzinho. Ele é um neném bonzinho, até. Se comparado com a minha sobrinha, por exemplo, ele é um anjo. É, cara, eu sinceramente achei que ia dar muito mais trabalho do que ele tá dando, sabe? É mesmo? Uhum. Tá conseguindo dormir à noite? Até que sim, né? Às vezes ele teima, assim, mas eu acho que é o padrão de outras crianças, né, cara? Não dormir direto, né? Mas quase sempre, sei lá, às vezes vai dormir o quê? Meia-noite e acorda 6 horas da manhã. Por aí. Ah, o tempo por aí. Bom. Isso daí é ótimo, cara. É, de boa, né? Uhum. Estranho, é porque no primeiro... Bebê, ele... No primeiro mês ele dormia, cada 3-4 horas tava acordando. Nossa. A gente tinha que acordar, na verdade, a médica falou no primeiro mês lá. É. Que como ele nasceu meio... Ele não chegou a ser prematuro, né? Mas como ele nasceu meio antes, assim, e meio pequeno, aí a médica falou que tinha que acordar ele a cada 3 horas? Não, foi por causa dos problemas que ele teve quando ele nasceu. Lá? Por causa do sangue grosso. Polistemia. Ah. Ele tinha, que acordar, ele tinha um sangue meio grosso, assim, então não... Era pra dar uma diluída, que ele precisava ter tanto líquido, assim, era isso? A cada 4 horas, no máximo, tinha que acordar ele e fazer mamar. É, mesmo que ele não acordasse. Sangue grosso é bom, rapaz, é sangue de guerreiro. Aí ele tomou um remédio pra afinar o sangue? Tomou, logo que ele nasceu, ele tomou bastante furosemida. Tanto que nos primeiros dias, acho que em 2 dias, eu acho, ele perdeu 400 gramas, eu acho. Caraca. É, e depois ele ficou mas tomando... É meio normal, a médica falou, né? É, o normal peso no é você perder peso logo que saiu, logo que sai do hospital, na primeira semana que tá em casa, é normal perder peso. E como é que foi o parto? Foi cesárea, né? Foi cesárea. O parto correu tudo normal. Foi tudo tranquilo. Pô, mas você tava nervosa, hein? Eu tava nervosa pra caralho. Ficou nervosa? Mas tu sentia essas contrações, não, né? Porque foi marcado, eu senti, né, uma contração. Na verdade, o parto dele foi antes. Tava marcado pra mais pro fim do mês. E ele nasceu no começo do mês. Aí foi meio que de surpresa, assim. Aí eu fiquei meio nervosa. Meio entendi. Não, fiquei total nervosa. Quando eu... Se o pai quer assistir o parto, aí você tem que fazer aquele curso lá antes, né? Que é um curso bem... qualquer coisa, sabe? É, basicamente, você pode resumir o curso falando assim, não esbarre no médico, sabe? É isso, assim. Não esbarre no médico, não desmaie. É, não esbarre no médico, não toque nos instrumentos esterilizados. É, né? Não ande pela sala. É. E aí, outra coisa. E se você quiser olhar a parte do corte, evite frases como, nossa, é normal sangrar tanto, né? E quando eu entrei lá, eu não sei foi que rolo que deu lá no parto, que eu acho que esqueceram de me chamar, não foi, Vi? Não sei o que foi que houve lá, que a Vi entrou pra sala de operação, aí eles falaram, não, daqui a pouco a gente chama você. Aí eu pensei, não, vai me chamar daqui a pouco mesmo, só vai tomar anestesia lá, as coisas, e eu já vou entrar. Eu, quando eu entrei, já tava, o parto tava em andamento já, não foi, Vi? Já tinha saído, começado. Já. Não, não tinha saído, mas tava em andamento, sabe? Tava lá, no, cutucando. Já tinha começado já a cortar, já. Cutucando. Aí a Vi tava chorando, cara, assim, né, de nervosa que ela tava. Foi? E, cara, a melhor coisa, né, Vi, pra te acalmar é quando, em uma situação nossa dessa, chega um enfermeiro e fala, tá tudo bem, cara, fica puta. Nossa, cara, eu queria dar um murro na cara da enfermeira, é que eu tava com os dois braços amarrados. Caramba. Mas por que, gente? Não tava tudo bem? Mas quando a pessoa tá nervosa, se você chega e fala assim, não fica nervoso. Eu sei, tá de sacanagem. Cara, eu quero morrer. A melhor maneira de acalmar a Vi é ignorar ela, simplesmente, cara. Não faz nada, ela vai se acalmando sozinha. Nossa, tem que me deixar xingar, brigar. Mas quando eu entrei lá, aí eu lembrei das frases, sabe, lá do curso, que aí eu tinha tipo aqueles sugadores, tipo de dentista mesmo, sabe? Uhum. E tava passando muito sangue naquele canudo lá, cara. Aí eu pensei em fazer um comentário, eu disse, não, deixa quieto, né, cara? Deixa quieto. Pô, mas foi bizarro que quando ele saiu, eu olhei pro corpo da Vi e parecia que não tinha saído nada. Como assim, cara? A barriga fica. A barriga, caraca, fica. Eu não, sério? Sabia disso. Pra mim, eu ia ser aquela... pelanca. Aquele vazio, realmente. Né? É porque, assim, quando logo que sai, no mesmo instante, o útero ainda tá bem dilatado. Uhum. Aí depois ele vai voltando ao normal. Saque. Acho que demorou mais de semana, sei lá, pra diminuir. Não, mas é porque tinha água, né? Doideira, a sensação, cara, das coisas, tudo... parece que tá tudo frouxo por dentro. É muito estranho. Se cagando. E aí, mais alguém ficou grávido nesse período? Bem, tomara que você não esteja perguntando daqui desse grupo, né? Seria muito estranho. Eu lembro de teve um ratinho uma vez que tinha um homem grávido lá. Nossa. Cara, eu lembro vagamente de uma parada dessa. Ah, mas era um travesti, não era? Não, travesti. Não, era um cara com... Não, era nada, cara. Não, era uma mulher que virou um cara, não era isso? Não, era um cara mesmo, um cara gordo que tinha, sei lá... Um cara gordo? Tido uma relação homossexual lá e tava dizendo que tava grávido, era só isso. Nossa, cara. Ratinho, isso, né? É, creme de la creme da televisão brasileira, né, cara? Então, isso é a fase pré-TV por assinatura, né? Então a gente tem que assistir essas coisas. Mas, Diego, enquanto você tava cuidando de Luke Tetsu, você viu uns filmes aí, né? Inclusive, eu notei que o Luke, ele não tem... O gosto dele por assistir coisas como Tintin é o mesmo de qualquer drama também, sabe? É uma coisa que o Aiken falou uma vez, né? Que criança só precisa ver cores em movimento. É, mas é, ué. Um filme que eu vi recentemente, que eu já tava na minha lista, até já tinha recomendado, né? Tinha falado da existência dele pro Fábio até. E só que só agora eu fui conseguir assistir foi o It Follows. Que aqui no Brasil ficou conhecido como Corrente do Mal, né? Esse... Que título nome bom, né? Maravilhosa, cara, tradução. É. E eu acho muito legal o nome em inglês, cara. It Follows, né? Que você fica assim, pô, como se fosse aquilo te seguindo, né, cara? É um nome meio... Aquilo segue. Aquilo segue, é. E enquanto eu tava assistindo o filme... outra coisa, agora que a gente vai começar a falar de filme, toda vez que a gente for falar disso, quem estiver preocupado se... Como a gente nunca consegue antecipar se a gente vai falar spoiler ou não, eu vou começar a deixar agora no post, tá? Então, se quem estiver ouvindo, olha lá que eu sempre coloco se a gente vai falar de spoiler ou não, que a gente não fica mais com aquela preocupação toda, né? Sim, sim. O que você achou, cara, desse terror suspense, sei lá? Então, só antes de falar do que eu achei do filme especificamente, enquanto eu tava assistindo, eu já sabia do que tratava o filme, mas eu me dei conta que eu já tinha um medo meio de criança, não medo, mas tipo aquelas fantasias meio aterrorizantes, sabe, de criança, que eu já pensei em uma coisa muito parecida com aquilo que acontece no filme, sabia? De eu pensar assim, eu tô deitado na minha cama e eu fico pensando... Digamos que tem um monstro no mundo, em algum lugar do mundo, que tá vindo em minha direção devagarzinho, né? Naquele exato momento. E eu ficava pensando, quanto tempo será que ele demoraria pra chegar, sabe? E isso é uma coisa que eu não lembrava. Enquanto eu assisti o filme, eu lembrei que eu já tive esse tipo de fantasia bizarra de quando criança, cara. Caraca. E o filme é meio que isso, né? Imagine que você... o filme fala de uma maldição, né? É uma maldição sexualmente transmitida. Transmissível, né? Como assim? Então, peraí, se usar camisinha transmite a maldição? É uma excelente pergunta. Eu acho que não, cara. Até durante o filme eu fiquei pensando nisso, né? Eu acho que não transmite, não, cara. Eu vou falar mais ou menos do começo do filme, que é uma boa maneira de você entender. Conta o plot. Pronto, tem uma menina lá do suburbana, lá no... É nos Estados Unidos aquilo, né, Fábio? É tipo um... É Detroit, né? Fala do lugar? Não lembro. Acho que fala em algum momento que o filme se passa em Detroit. Tanto que tem umas paisagens bem estranhas lá, meio... Não, o filme é bem estranho até. Isso é uma coisa que a gente pode até falar um pouco depois também dele, né? Em vários aspectos ele é bem estranho. Mas essa menina, ela sai com um cara, né? E aqueles encontros típicos que a gente via em filmes até. E beleza, eles acabam transando lá. E ela apaga, né? O cara meio que desacorda ela, né? E ela, sim, acorda depois num lugar abandonado, tipo, uhum, como se fosse uma construção de um prédio, alguma coisa assim, amarrada. Ou seja, encontro normal, né? É, que acontece com todo mundo. É aquele encontro típico, né? Só que aí, ela, quando acorda, ela tá, tipo, amarrada na cadeira. E o cara tá ali, né, rodeando ela, né, nesse lugar abandonado. E ela começa a ficar procurando alguma coisa com ela. É, como se estivesse procurando alguma coisa, né? E aí você já fica, pô, é aquela parada, parece Jogos Mortais, né? Aham. Só que aí o cara fala, ó, é o seguinte, eu não vou te machucar não, só que eu te passei um negócio que... E o tema do Fique Esperto hoje são gonorreia e clamídia. Eu te passei um negócio aqui, pra você não achar que eu tô mentindo, eu quero mostrar esse negócio que eu te passei, que é tipo uma criatura que vai te seguir, né? Tipo, ela não corre, ela só anda, né? Mas ela vai sempre te seguir, então você pode fugir dela pra ganhar tempo, mas ela nunca vai parar, ela sempre vai estar te seguindo, né? E você fica sem entender, assim, que esse cara tá meio louco. É. Até que ele fala, não, aqui, ó. Tá vindo ali, tá, né? Tá vindo ali, eu já tô vendo, né? Quando ele olha, tipo assim, embaixo daquela construção, né? Entrando na construção, que, tipo, uma mulher bizarra. Uma mulher, não, é uma mulher até normal, né? Só que pelada, só que, né? Só que nua, né? Ela vem nua pelo meio da rua. Só com aquela cara meio sem expressão, quase como um zumbi, só que assim, não é deformada nem nada, né? Só é uma mulher vindo devagar, assim, e fala, ó, essa coisa é tipo uma entidade, né? Assim, essa coisa ela vai te seguir. Se ela te alcançar, ela vai te matar. Então você tem que fugir e fazer que. Eu como eu passei ela pra você e agora você tem que tentar passar ela pra frente. Uhum. Só que o cara tá com cagaço, porque se a coisa mata ela, volta pra ele, né? Tá ligado? Então ele tem essa preocupação. Por isso que ele tem essa preocupação toda em explicar pra ela como funciona o negócio e pra ela passar pra frente, né? Que ele quer livrar o dele também, uhum, né? Uhum. Esse começo do filme é pra mostrar as regras do bicho, né, cara? Sim. Pra daí pra frente você tentar entender. Aí, por exemplo, as únicas pessoas que conseguem ver essa coisa são as pessoas que já tiveram contato, né? No caso, o cara via, ela via, mas as outras pessoas não via nada, né? Uhum. Eu tenho outra pergunta também. Será que se ela tivesse um encontro homossexual, ela passaria também? Eu já pensei nisso também, cara. Pior, se ela participasse de uma orgia, ela ia passar pra todo mundo, todo simultaneamente? Mundo? Cara, ia multiplicar o número dessas criaturas, né? Que é uma coisa que ele fala, né? Só existe uma, né? Será que nesse caso iria existir mais que uma? Ou né? Ela a mesma ia correr atrás de todo mundo e ia ficar maluca, porque cada um ia correr pra um lado. É verdade. Ela não sabia pra onde. Já descobrimos como derrotar a criatura aí. Inclusive orgia. Esse tipo de comentário até me lembra muito uma crítica que eu vi do Tarantino, né? Ele falando, uhum, tipo, ele gostou do filme, só que ele fala Witch Follows é um filme que ele é tão bom que você começa a achar ruim porque ele não é ótimo, sabe? Inclusive, ele teve várias críticas nesse sentido, assim, que ele, por exemplo, se porque o fulano não tinha transado em determinado momento, porque aí pelo menos já seria duas pessoas que iam ver, então eles iam ter uma vantagem, sabe, em relação à criatura, né? Mas eu achei o filme legal, cara. Tirando ali, eu acho que os momentos finais, não necessariamente a cena finalzinha mesmo, mas o arco final, digamos assim, né? Uhum. Que eu acho que deu uma galhofada. Principalmente aquela cena toda da piscina, Fábio. Sim, eu vi o filme, né? E eu achei a cena da piscina, no final, um anticlímax da porra, como tu tinha falado. Cara, não, tipo, era um momento que era pra você ter medo e você não tem medo nenhum, cara. Não tem suspense, não tem nada, tipo. Eu acho que é um filme que ele tem uma ideia muito legal, sabe? O mote é bom, pô. E eu não sei se eu cheguei a falar, o cara explica lá que ele também pode, essa criatura, ela pode assumir qualquer forma, né? Eu falei, sim, isso. Falou. Inclusive, não. Uma das primeiras cenas, se eu não tô enganado agora, do filme, é quando ela começa a sair com o cara, né? E você ainda não sabe, né? Que o cara tem esse negócio, né? Essa maldição. E eles, a menina propõe jogar um jogo com ele, né? Que é aquele é um jogo que você olha pra multidão e a outra pessoa escolhe alguém pra falar assim, quem você gostaria de ser naquela multidão e por quê, sabe? E a outra pessoa tem que descobrir, né? Uhum. É legal isso, né? Que é o cara fala. Não, depois quando ele vai jogar com a menina, né? A menina, não, já escolhi uma pessoa, né? Aí ele olha assim, né? E você não sabe de nada nesse momento. Ele fala, eu acho que você queria ser aquela mulher de amarelo ali, de vestido amarelo. Aí a menina olha pra trás e... Que mulher, né? Você vê o cagaço no olho do cara na hora, né? Que, né, acho que é melhor a gente sair daqui, né? Porque só o cara tava olhando aquela mulher e ele não sabia, né? Isso foi uma das coisas que o Tarantino falou, né? Disse isso, esse tipo de cena que ele acha legal. Que mais pra frente, quando o bicho aparece, tá na cara que é o bicho, né? Que geralmente ele tá com aquela cara meio morta, né? Quando uma pessoa estranha, né? Uma pessoa estranha, que na hora que você vê lá, o bicho tá com a forma de uma velha. Só que ele tá uma velha sinistra, né, cara? Não é uma velha qualquer passando na rua, né? Uhum. Então você meio que sabe que aquela velha é o bicho, né? E o Tarantino, eu acho que seria mais legal essa ideia, né? De você não saber, né? Que nem essa cena do cinema, né? Então, isso funciona. Isso acontece também lá na cena da piscina, né? Quando ela diz que tá vendo ela chegando, mas não diz o que ela tá vendo, né? Eu não entendi por que ela falou que eles falam como é que ela é. Aí ela fala, não, eu não quero contar pra vocês como é que ela é. E nesse momento você tá na perspectiva dos outros, você não tá vendo isso também. Dos outros, é. Aí você não sabe o que ela tá vendo. Aí de repente, aí depois ela aparece, acho, como o pai dela, né, se não me engano. Era o pai dela? Era o pai dela. Ah. Só que o que acontece... Isso funciona esse tipo de tensão, de quase suspense, né? Mas é uma coisa batida também, né? Se você for pensar direitinho, uhum. né? É um artifício comum, né? Que... A Viviane viu? Não. Viu. O Luke viu. É, o Luke viu. Luke viu. É assim que as crianças ficam traumatizadas, cara. Mas uma coisa que até não faz tanto sentido se você for ver, porque a explicação que ele dá lá é que a coisa vai se transformar em algo que dê vantagens pra ela. Só que tem horas, cara, que parece que a coisa só quer te escrotizar mesmo, né? Que ela se transforma em umas coisas muito bizarras. Apesar de ser pessoas, ele tem horas que ele se transforma em um cara, um gigante de mais de 2 metros de altura com olheiras, né, cara? Qual seria o sentido da coisa se transformar em um bicho desse, assim, né? É só pra ter um efeito no filme mesmo, né? Sim, ou aquele moleque bizarro lá também. O moleque bizarro, outra mulher lá que tá se mijando toda enquanto chega perto, né? Nossa, que nojo, cara. É bizarro. É uma menina com uma roupa de cheerleader, né? Líder de torcida, se não me engano, né? Acho que era. Besteira. Acho que era, na cozinha, né? Na cozinha, é. Ah, isso é uma parada que eu achei legal no filme. Apesar de só a pessoa amaldiçoada ver a coisa... Tipo, a coisa, ela vai fazer de tudo. Eu até achei, a princípio, que era tipo um fantasma, que atravessava a parede, essas coisas. Mas não, é uma coisa física, né? Isso. Não, algumas pessoas não conseguem ver, né? Acho que não foram contaminadas, né? Entre aspas. Isso, mas é uma coisa que existe no plano real mesmo. Inclusive, ela quebra a porta e tudo. E uma coisa que eu achei legal, né, nessa cena daí, é que a menina começa a desconfiar que realmente tem essa coisa atrás dela e tal. E ela fala pros amigos, né? Os amigos, não, meio sem acreditar, mas diz, não, a gente fica aqui com você essa noite, né? E em determinado momento, enquanto eles estão lá conversando, eles escutam só um barulho de vidraça quebrando, sabe? Uhum. A mulher já fica maluca, né? E aí o amigo dela fala, não, eu vou ver lá, né? Ele foi ver e disse, ó... A janela quebrou realmente, mas não tem ninguém lá, né? Deve ser algum engraçadinho. E nesse momento, você já pensa... Não, cara, ela tá dentro da casa, né? Uhum. Só que o cara que foi ver não consegue enxergar, mas ela tá ali dentro da casa, né? Uhum. Mas se você for parar pra pensar direitinho, é uma situação muito sinistra, né, cara? Vai vir um bicho que você não sabe o que é, vai vir do nada e tu tá lá só esperando e vir te pegar, entendeu? E ninguém vai ver, né? Ninguém vai ver. Você vai ser um maluco pro resto da humanidade. É. Exatamente. E uma coisa, cara, que eu até quando eu vi lá no bilheteria eles comentando, eu antes de assistir o filme, então eu reparei isso, que é bem legal nesse filme, é que em vários momentos do filme, a câmera dá tipo um 360, sabe? No local. E muitas vezes você vê pessoas e tudo, e sempre tem sempre não, né? Mas em vários momentos tem apenas uma pessoa em direção da câmera. Isso, fica lá longe, né? É, aí na hora você saca, é aquele que sai. Uhum. E aquilo que a gente falou também, que o filme é bem estranho. Ele tem uma parada que tem até um nome específico disso, que eu não sei que tipo de técnica é essa, sei lá, de vertente que é essa, que é um filme que não se situa em nenhum ano específico, né, Fábio? Ele é muito estranho nesse sentido, porque ele tem coisas modernas com uma cara antiga. Caralho. Ele tem um visual meio kitsch em alguns momentos. Uhum. Eu já tinha ouvido eles falando isso, só que eu achava que era uma coisa mais sutil, mas é bem na sua cara isso, cara. Que bizarro. Que nem eles falam, ah, vamos assistir um filme, né? A gente vai assistir um filme, você quer ver também? Aí quando a mulher passa e vê os amigos assistindo, eles estão assistindo aqueles filmes, tipo aqueles filmes da década de 30, sabe? Preto e branco, assim, bizarro, numa TV zoada, só que ao mesmo tempo a menina tá lá, tipo, com... Negócio de maquiagem. Um negócio de maquiagem que é tipo um tablet, sabe? É, ela é tipo um tablet, mas com uma cara antiga, né? Isso é muito estranho. Que bizarro. Mas eu acho da hora, cara, essa ideia. Eu também achei legal. A trilha sonora do filme é meio que 8 bits, né, cara? Não é. Não é uma coisa que você espera. Em que sentido? O cara que fez a trilha sonora é o mesmo que... Eu acho que você... Talvez a Vi conheça só, mas... É o mesmo cara que fez a trilha sonora do jogo Fez, que é um jogo indie, né? Que tem uma trilha sonora bem maluca também, só que... É tipo um 8-bit, só que meio... eu não sei explicar, cara, mas tem tipo um... Dá um feeling bizarro. Essas coisas que indie gosta. É uma coisa bem indie mesmo, né? Tipo aquele filme do Ryan Gosling, como era o nome? O que ele era um piloto de fuga que passou recentemente. Driver. Parece muito com Driver. Verdade, tem uma pegada mais ou menos aquilo ali, né? É. Que também é um filme meio estranho também, né? É um pouco, mas não tão... Não tanto como It Follows, né? E aí, Traça, curtindo o cast? Queremos anunciar aqui que o gaveteiro.com agora tem sua própria loja virtual. Por apenas $1, receba em sua casa o nosso sorriso. Acesse agora patreon.com/gaveteiro e seja mais uma Traça satisfeita. Vocês chegaram a ver o trailer de um chamado A Bruxa? Não vi. Cara, eu cheguei a comentar desse filme com você. Quando eu, até um bilheteria que eu te recomendei, Fábio, eles falavam desse filme. Então, eu escutei lá e fui atrás do trailer. Parece ser bem da hora, cara, esse filme. Aí eu tô com uma puta expectativa pra esse filme. Aí tô com medo de me decepcionar também. Eu acho que ele não lançou aqui ainda, né? Não, acho que nem nos Estados Unidos ainda não também. É que o carinha lá tinha visto, acho que no algum festival, alguma coisa. Foi, né? Acho que ele viu na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Acho que o filme, até que, se for ver, essencialmente, ele... O It Follows parece com esse filme. É o próprio Fred Krueger lá, o... Sabe que eu nunca vi nenhum? O Hora do Pesadelo. Hora do Pesadelo, nunca assisti. Mas você sabe o conceito por trás, sim, né? Sim. Que o cara não pode dormir e tal, né? Só que Hora do Pesadelo é galhofa, né, cara, também, né? É galhofa, mas a ideia por trás é legal, sabe? Esse negócio de você não poder dormir porque o bicho vai te pegar, o Fred vai te pegar, né, cara? Que é meio parecido com It Follows também, né? Que você também não pode dormir nunca. Uma parada que é legal no It Follows, inclusive, que eu acho que eles deviam... Seria mais interessante se eles tivessem explorado essa linha. O cara lá que passou a maldição pra ela, em determinado momento do filme, eles pensam em vamos atrás desse cara pra tirar essa história limpo, né? E descobre que o cara tinha se mudado pra aquela cidade com nome falso e tudo, né? E eles entram na casa dele, né? Que ele nunca tinha levado ela pra casa. Ela fala isso no começo do filme. Não, ele nunca tinha me levado, disse que tinha vergonha de ir lá e tal. E quando eles entram no lugar, é um lugar que tá todo cheio de aqueles, tipo, alarme com latinha, sabe, cara? Em vários lugares da casa, assim, pô. É aquele negócio, quando ele ia ali dormir naquele lugar, ele tinha que deixar ali alerta pro bicho não pegar enquanto ele dorme, sabe? Essas ideias eu acho interessante. E na Hora do Pesadelo, acho que uma das ideias que eles têm pra matar o Fred é, tipo, quando estiver sonhando, ela agarra o Fred e alguém acorda ela, que é o Fred vai pra realidade, sabe? Pô, isso não faz sentido nenhum, né, cara? Nenhum. Mas, sei lá, eu acho que isso faz um pouco de sentido quando você entende que o que o Fred faz com você no mundo dos sonhos reflete no mundo real, entendeu? Então já tem uma quebra dessa barreira aí, tipo, do princípio já tem. Se ele corta você no sonho, você é cortado no mundo real, né? Isso, entendeu? Dá pra forçar a barra até. Entendeu? Mas se você for ver os grandes, os melhores filmes de terror e de suspense, eles não quebram tanto essa lógica que é estabelecida, né, na história. Sim. De repente, por isso que você não murcha na hora, né? Pois o suspense tá sempre ali, o terror tá sempre ali, né? O Exorcista, o Iluminado. Pô, com certeza. Esses filmes são, né, muito consistentes, assim. Você não quebra nenhuma regra da, vamos dizer, entre aspas, gigantes, né? Nenhuma regra da realidade para poder tá tendo aquela ocasião que leva ao terror ali, né? Isso. Então, Cara, eu sempre que tem algum assim que chama atenção, eu tento assistir. Eu gostei mais ou menos daquele... Como que ficou em português, aquele Sinister? Sinister? Teve o dois... Eu ouvi falar desse nome em inglês, mas não Deixa eu ver se eu acho aqui o título em português. Não é esse, não. Sinistra é a Entidade. Ah, sim. É uma série de filmes que é com esse mesmo cara da Invocação do Mal, que faz o... Deixa eu procurar aqui. Procura aí que eu vou aproveitar e vou dar uma mijada. Ah, Sobrenatural o nome. Ah, eu assisti esse filme. Ele tem umas paradas maneiras, Insidious, cara. Insidious, não é o nome dele? Insidious, isso, não é Sinister, não. Ele tem umas paradas legais, cara, mas aí de repente vira uma galhofa, cara. E isso é, pra mim, um molde eles... muito filme, cara, de terror. Caralho, é, porra, o negócio tá lá indo maneiro, tá legal, aí de repente... E ele faz... tem uma parada de viagem astral, né? Sim, é, de projeção astral, é isso é mais presente no 2, né? É, um eu também, nem né? sabia que tinha dois, teve dois daí. Filme. Tem um 2, ah. tem um 2. O 2 é legalzinho. Com aquela mesma entidade da Archimol lá, ou é uma outra coisa, outra parada? Cara, é um pouco diferente, é um pouco diferente. É, acho que ela nem aparece no 2, nem me lembro. Esse filme acho que ele passou batido por muita gente por causa do nome genérico, né? É, Sobrenatural. Sobrenatural, deve ter um monte de filme com nomes meio assim. Inclusive, acho até o 2 um pouco mais consistente com as regras, sabe? Mas o primeiro, cara, ele tava indo legal, tava gostando, de repente... Não, como é que era a parada do filme? Ele o molequinho lá, ele ficava desacordado... No limbo lá, né? No limbo, e tinha um bicho que queria pegar ele por conta... Conta. Era tipo uma troca, alguma coisa assim, não era? Não, era, não eu lembro direito, que o moleque não ia conseguir mais voltar, era alguma coisa assim. Isso que o. Se você for olhar pro Doutrinas Espíritas, né? Se você quiser se embasar, não, isso não existe, né? Uhum. Porque tem aquela. Até aquilo que a gente já discutiu da questão do cordão de prata lá. Tem aquela hora que o pai dele vai pra aquele limbo também, né? Tentar resgatar o garoto. Aí nessa hora que o filme vira um... Porra, fica muito ruim, cara. Eu lembro que tinha umas cenas que o bicho perseguia ele. E era uma perseguição bem galhofa, cara. Que bem ele ia galhofa. Passando pela parede, né? Enquanto o bicho não aparecia direito... Não, que ele era bizarro no começo, né, cara? Só aparece só ele, tipo... tá o... Acho que o moleque dormindo no quarto, era, né? Vendo ele no teto. E você vê que tem tipo um... Que, a princípio você nem vê que é o bicho, mas tem alguém ali no... Do lado da cama, né? Do lado do... É. Essas são coisas simples... Mas que funcionam e a história tava evoluindo bem, mas eu não sei o que dá nesses roteiristas. Que, sei lá, eles cagam tudo de uma hora pra outra. É uma coisa que até o Aiken não concorda, mas eu acho do Silent Hill, cara. O filme do Silent Hill, sabe? Eu acho que também perde a linha depois que os caras entram na igreja, cara. Olha, eu gostei bastante do filme do Silent Hill, cara. Faz muito tempo que eu não assisto ele, mas eu não... eu acho que você assiste isso novamente, cara. Eu vi esse final recentemente, sei lá, um mês atrás, tava passando no Space, eu acho. Vou te dizer que eu não achei tão ruim, não. Sério, cara? Viu? Chupa essa, Flávio. Por quê? Você precisa de um doutor pra validar? Claro, doutor, né? Porra, o doutor concordou comigo, cara, eu tô certo. Ô, Aiken, a gente tava falando do Sobrenatural, deixa eu ver esse filme. Sobrenatural? Não, eu já vi. Acho que é Insidious o nome. Insidious, né? Não, eu ouvi falar, minha namorada até comentou desse filme, mas eu não assisti não, cara. Qual que é? Qual que é o esquema dele? Então, é que eu não lembro direito, né, como tá falando o Fábio aqui, mas é basicamente um... Tem a ver com a parada de projeção astral, sabe? Tem um moleque que ele vai pra tipo um limbo e ele não acorda, né? Como se ele ficasse, a consciência dele, né, ficasse nesse limbo. Presa lá, né? Presa e ele não voltou pro corpo. E mais pra frente, eu posso estar falando médico, eu não lembro direito, mas eles descobrem que tem tipo uma entidade que tá segurando o menino nesse limbo, sabe? Aham. Que a gente já falou desse filme em algum Gavestática, que é até uma entidade que parece muito Darth Maul, sabe? Isso. Ah, sim! Tá ligado? Eu lembro do trailer desse filme, pelo menos. A gente tava dizendo que o filme é maneiro, cara. Ele vai construindo a história, tem um suspense legal, e de repente, porra, vira uma galhofa sinistra, assim. Pode crer. Tipo... Parece que você pega tudo aquilo que você estava gostando e joga no lixo, assim. Uhum. Foi isso que eu senti. Sempre que eu vejo essas coisas, parece que é dedo de produtor, né, cara? Sei lá. É, cara, é estranho. Eu não entendo ele isso. Ele muda a proposta do filme, né? Ele muda a proposta, é isso que acontece nesse filme. É tipo aquilo que no Drink no Inferno é intencional, parece que essas coisas são acidentais, né? É, isso. Mas já que você falou em Drink no Inferno, vocês viram Os Oito Odiados? Não, porra, não vi, cara. Eu tô doido pra ver esse filme, cara. Você assistiu? Assim, eu vi, achei o filme maneiro, mas eu percebo que eu já tô cansando um pouco dessa coisa tarantinesca, sabe? Ah, é? Tarantinesca. Mas, cara, tem um filme a cada dois, três anos só, Tarantino? Tecnicamente, anos, isso já é demais até, né, cara? Pra filmes que dependem de uma fórmula extremamente específica, sei lá. É, depende. Eu tô achando aquela fórmula dele, aquele jeito de ser de Tarantino, tá... Nesse filme eu senti isso, sabe? Já tá cansando um pouco, sabe? Uhum. Aí, eu não vou falar nada porque vocês não viram, né? Eu não sei, ah, cara. Não tem nada de spoiler, não. Eu... Pode falar. Não, não pode, não. Tá. Mas o... Apesar de eu ver que tem uma fórmula do Tarantino lá, né? Ele tem... Eu não digo nem uma fórmula, mas ele tem um jeito dele, né? É. Olhando pra trás, assim, eu não... Tem uma marca, né? Eu não vejo tanto um filmes dele tão semelhantes um com o outro, não, sabe? Que nem eu... Sei lá, cara. Não, os filmes, eles não são semelhantes, mas tem aquela aura. É. É, então, mas é mais um estilo dele do que realmente estilo, uma essa forma, palavra. Sabe? Eu não sei, eu não tô enjoado ainda não do estilo dele, cara. Eu gosto bastante. Tem até coisas que às vezes eu assisto, eu acho meio estranho, mas depois quando eu revejo eu gosto, sabe? O próprio Bastardos Inglórios foi um filme que eu vi no cinema, acho que foi o primeiro e único filme que eu vi no cinema sozinho, até hoje, cara. E eu meio que quando eu saí naquele dia do cinema, eu fiquei assim, sem a opinião formada, se eu tinha gostado ou não do filme, sabe? Porra, o filme ou Bastardos Inglórios? Bastardos Inglórios. Caraca. E depois, quando saiu lá em DVD, lá, eu revi o filme. Nossa, cara, aí eu vi que realmente eu tinha gostado, sabe? Eu só tava meio sem entender, assim, o que eu tinha achado do filme. Eu acho que, na verdade, você é uma Maria vai com as outras e tá esperando a opinião de alguém pra saber se você podia gostar ou não. Deixa eu ver na internet se eles gostaram ou não, né? Sacanagem. Mas, cara, o primeiro filme que eu vi do Tarantino, que é até hoje é meu preferido, né? É o Pulp Fiction. Uhum. Ele é um filme também que eu quando assisti com meu pai, né? A gente não tava... Não sabia nem o que esperar daquele filme, né? Por um acaso a gente foi assistir. E eu meio que até naquela pausa pra mijar, sabe? Que a gente deu lá, assim... Esse filme tá doido, né, cara? A gente não tava vacinado ainda, sabe? Com o Tarantino aí. Uhum. Aí ele tá doido, né? Não, é tá interessante, né? Mas tá doido, né, cara? Aí depois que terminou, eu fui ver com meu irmão, né? Eu disse, cara, não, eu gostei realmente desse filme, sabe? Foi a primeira vez que isso tinha acontecido. Tá aí, Pulp Fiction, eu gosto, mas dele é um dos que eu menos gosto. Assim. Sério, cara? Nossa, eu adoro aquele filme. Por incrível que pareça, o que eu mais gosto é Django, cara. Não, eu gosto muito do Django. Eu acho muito maneiro aquele filme. É, eu também, acho muito, muito bom mesmo. Pô, tá o que aí, eu menos gosto mesmo, que eu entendo a proposta, entendo tudo, mas o que eu menos gosto ainda é o Prova de Morte, cara. Prova de Morte. Eu também. É que eu... Não que não seja legal, tipo. Uhum. Galera, assim, tem uma coisa que eu sempre noto quando as pessoas estão discutindo sobre Tarantino e tudo mais. Vocês têm o direito de falar que não gostaram, saca? Não, cara, é obrigatório gostar. Não, cara, mas veja só, tem um filme dele que quando eu assisti a primeira vez, eu não gostei, que foi o Jack Brown. Pronto, Jack Brown eu não gostei, cara. Mas só o Jack Brown não é dele, né, cara? Não é dele. Jack não, Brown não é o roteiro. Ele não dirigiu? Ele dirigiu, mas, porra. Mas o roteiro não é dele, né? Pá, whatever, cara. Mas porra, é dele. Whatever. Os filmes dele são 100% dependentes do roteiro, cara. Não, cara, mas o Jack Brown tem cara dele também. Eu acho não. Que tem muito menos cara dele do que todos os outros. E assim, eu não vi todos ainda. Eu ainda não vi o Django, por exemplo. Não vi o... Qual? O Hateful Eight... Eu acho, eu tinha a impressão que tinha mais um que eu não tinha assistido, mas assim, e eu gosto da grande maioria dos filmes dele, mas assim, eu igual, porque o Fábio falou, eu até brinquei, né, nesse negócio que você tem o direito de não gostar, foi, mas porque assim, igual o Fábio falou, né, não que eu não tenha gostado, saca, quase como se tivesse que se justificar, e eu vejo muito disso, cara, eu vejo muito disso. Isso é verdade, mas no meu caso específico, assim, porra, eu gosto de todos. Uhum, tem algum que eu não gostei menos, entendeu? Sim, sim. Né? Não, e inclusive, até... Não, não, eu tava brincando com você. Mas não, assim, tem gente que tem medo de falar mesmo. Tem, que não... ó. Porra, eu conheço gente assim, cara. Já assisti um filme do Tarantino com uma pessoa que ela dormiu o filme inteiro e no final disse, caraca, melhor filme que eu já vi na minha vida. Eu já tive medo de falar que eu não gostei de Poderoso Chefão, cara, da primeira vez que eu vi. Depois que eu assisti, eu gostei, sabe? Não, a única coisa que você é proibido de falar que não gostou é Star Wars. O resto você pode falar que não gostou. Né? E por que você não viu até agora o Django? O Django. Justamente não... por causa disso que o Fábio falou, essa meio cansado dessa tarantinice, entendeu? Eu gostei muito, cara, do Django, cara. Eu acho, assim, é um dos melhores pra mim, velho. Eu gostei muito do Django, muito por mesmo. Por algum motivo eu tive alguma resistência com ele também, que eu demorei um pouco pra ver. Eu acho que quando eu fui ver, já tinha em DVD, cara. Foi um bom... Eu acho que já tinha há um bom tempo até, alguns meses, sabe? Não, não foi de cara, não. Pô, vocês já viram o Ex Machina? Eu não vi, cara. Eu não sei nem o que se trata isso. Cara, eu gostei pra caramba. Assisti com a minha namorada um dia desses. E aí, vale a pena, cara? Cara, eu gostei muito bastante. Eu gostei, de verdade, assim. É. Ele não é o que eu esperava de início, assim. Eu achei que ele ia entrar muito mais na ciência por trás da criação de uma inteligência artificial verdadeira, saca? E ele acabou sendo muito mais focado vamos dizer assim, no mistériozinho ali que tava por trás da... Qual que é a parada desse filme? É o seguinte, um cara que ele trabalha numa companhia de software, né? Tipo, o Google da vida, inclusive, ele a companhia conhecida por uma tecnologia de busca, impecável, né? E esse cara, em determinado momento, ele recebe, por ele ser um expoente ali dentro da empresa dele, né? Ele recebe um convite do chefe dele pra participar de um projeto que tá rolando lá, que é nada mais nada menos que a criação de uma inteligência... É, na verdade, é o teste de uma inteligência artificial verdadeira que o chefe dele supostamente criou, ou chegou perto de criar, e eles estão querendo ver se funcionou de verdade, entendeu? Uhum. E aí ele vai, ele meio que se muda durante uma semana, se eu não me engano, agora eu acho que é uma semana mesmo, pra casa do chefe dele, que é uma mansão meio bunker, assim, uma parada meio maluca, maneira pra caramba, no meio de uma floresta, tipo, completamente isolada. E lá ele começa a fazer esse teste, né, a conhecer a... Eu esqueci agora o nome que eles dão pra personagem que é a robô lá. Que eles vão testar pra ver se ela é uma inteligência artificial verdadeira. Na verdade, o termo correto, vamos dizer assim, é inteligência artificial, se eu não me engano, é hard e soft, se eu não me engano. Que é, tipo assim, uma inteligência artificial soft, vamos dizer assim, é uma que ela consegue te enganar completamente de que é uma máquina, de que é uma pessoa, vamos dizer assim, por trás da máquina. É, de que ela tá pensando de verdade, mas que ela não tá, ela só tá simulando. É um truque de mágica, né, cara? Isso, isso. E a hard é quando ela é, tipo assim... Ela tem consciência de verdade, mesmo. Isso, ela tem consciência. Isso é uma coisa que, teoricamente, é quase impossível de testar, entendeu? Uhum. Então eles fazem esse teste todo na casa do chefe, e aí tem um drama que vai se desenvolvendo e um twist que, assim, eu não posso falar literalmente nada sem... estragar o final do filme inteiro, saca? Mas que é um twist maneiro, é um twist legal. Só que fica mais nessa questão desse drama, assim, do mistério, né? Isso, do mistério, tipo assim, na verdade, do chefe ser meio filho da puta ou não, você fica meio nessa dúvida. Então não é um sci-fi hard mesmo, né? Não, ele até é um hard sci-fi, mas ele não é tão focado na parte do sci-fi, entendeu? Ele é mais focado na parte do drama pessoal ali. Dos personagens, entendeu? Entendi. Pretendo ver. Eu acho legal. Eu recomendo, por mais que não seja tão focado nessa parte da tecnologia assim quanto eu gostaria, eu recomendo a galera ver, cara. Vivi não deu nem tchau. Ela só me cutucou assim, eu tenho que parar de gravar. Não sei o que foi que aconteceu. Acho que ela teve que trocar a fralda e depois ela saiu. Acho que aconteceu alguma coisa desastrosa. Que é isso, cara? E tu tá gravando? É teu filho, pô. Corre lá. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. E aí, pessoal, mais uma vez estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com a Vivi. E o Luke. Vivi que teve que se ausentar durante o programa, foi, Vivi? Né, coisas da maternidade. E hoje estamos aqui para fazer nossa leitura de e-mails. Eu acho que o pessoal deve estar pulando carnaval, a gente recebeu bem pouco e-mail. Antes de mais nada, queria dar uns recadinhos aqui. Para vocês que... não acompanha o nosso canal, né? A gente tem um canal no YouTube, né, Vivi? Já faz um tempo, inclusive. Só que ele sempre ficou meio hibernando, né, cara? Desde aquelas análises. Era muito inconstante, na verdade, que a gente não fazia nada lá, né? Desde aquelas análises que eu fazia lá de filme que que aquilo era o que eu achava que ia fazer o gaveteiro ir pro sucesso. Infelizmente, não foi. Eu sempre achei que aquilo que ia ser o carro forte do gaveteiro. O podcast era só um extra, sabe? Achamos que iríamos virar youtubers famosos. Na época que isso não queria dizer nada, né? Hoje em dia faz mais sentido. Então, a gente queria falar que a gente deu uma revivida no nosso canal, principalmente com a série da XCOM, né, que a gente já comentou algumas vezes aqui. Estamos lá, né, Vi? Nós três, né? Eu, você e... E o Luke. A gente tá querendo colocar o Ike no meio da história também. A gente chegou a comentar lá que ele tá querendo participar, só que a gente tá com um problema de logística, né? Já que ele não tá perto da gente. Então, não sabe ainda direito como fazer ele participar das gameplays, né? A gente tá fazendo uma série do primeiro jogo do XCOM com os ouvintes do Gavistática, né? Quem quiser participar lá, é só se alistar que a gente coloca lá vocês como nossos soldadinhos. E, além disso, a gente chegou a fazer um vídeo de primeiras impressões do XCOM 2, né? Isso. Também que eu acho que ficou legal. A gente jogou cerca de uma hora e meia, só que eu acho que o vídeo ficou com um pouco menos de uma hora. Eu também coloquei lá um vídeo novo, que na verdade é eu subi o último podcast que a gente gravou sobre Star Wars, o Despertar da Força, né? Deixei uma opção também do Gaveta Estática no YouTube, né? Pra quem quiser, sei lá, de repente prefere deixar um vídeo do YouTube rolando lá enquanto você escuta o Gaveta Estática, né? Tem uma opção também. Eu não sei se todo podcast eu vou fazer isso, né? Mas tá lá, né? É um experimento, né? Então, assinem lá o nosso canal do YouTube, né? Que a gente tá tentando colocar com um pouco mais de frequência conteúdo por lá também. Além disso, vocês também podem ser nossos patrões. Tem o link na postagem. Melhor. Gente. Vocês vão ajudar muito a gente. E de quebra vocês têm aí um acesso a um conteúdo exclusivo que só nossos patrões têm, né? Como making of de Gaveta Estática, vídeos do Luke. Acho que teve um vídeo do Luke, teve, né? É, teve um vídeo do Luke. Não, acho que teve também uma foto do ultrassom na época que a gente descobriu que estava grávida. E outros mimos, como também podcasts extras de bastidores do Gaveta Estática, né? Geralmente das gravações antes do programa começar. De quando a gente estava falando merda, né? É. Inclusive, eu tive que parar de colocar lá no SoundCloud, a gente chegou no nosso limite, né? Limite do quê? Não entendi. Limite de espaço, o SoundCloud tem um limite. Nossa, que merda! Eu coloquei o último lá e ele começou a apagar os anteriores. Ah, que bosta! Apagar não, ele deixa lá meio que bloqueado, ó. Se você quiser que eu desbloqueie, é só apagar pra mim, sabe? Ah, SoundCloud, que bosta! Safado. Pois é, mas por enquanto faz sentido, né? Também como é que eles vão ganhar dinheiro. É, coitados. Acho que é isso. Então a gente pode agora ir para os nossos e-mails, que recebemos dois e-mails apenas. O primeiro aqui é do Rodrigo Barbosa, de Manaus. E ele fala: olá, escrevo apenas para dizer que ganharam mais um ouvinte. Gosto muito do Jovem Nerd, tenho certeza que vocês conhecem. Eu não conheço, mas o Anderson Cardoso conhece. Anderson Cardoso disse que é bem legal ele. E recentemente procurando no YouTube como fazer meu próprio podcast, acabei encontrando um tutorial de vocês e logo fui ouvir o Gaveta Estática 74, o Mais Fantasmas com o Andrei, né? Que eu acho um tema interessante. Inclusive o Rodrigo, ele tá comentando aqui desse tutorial de como fazer um podcast, que eu acho que eu fiz esse tutorial já deve ter uns 3 anos mais ou menos, já faz um tempinho. É. E já tá meio... Tá defasado. Já tá um pouquinho defasado, não é mais desse jeito que a gente faz, né, os nossos podcasts. Mas né? a essência como editar é aquela. Tá lá, né? É bem parecido. E mais uma vez, aqui fazendo uma propagandazinha do Patreon, né? Lá no um dos making-offs que eu fiz, né? Do Gaveta Estática, eu fiz um vídeo mostrando como é que eu faço. Não foi bem um tutorial de como fazer um podcast, mas eu vou mais mostrando a maneira que eu faço e tá um pouco mais atualizado ali, né? Mas, cara, o Gaveta Estática é uma metamorfose ambulante. Ele tá sempre mudando. Inclusive, eu tava fazendo aqui a vitrine desse programa agora que a gente tá gravando. É, ainda ontem, e eu já modifiquei o template dele. Se vocês forem ver as vitrines de todos os gavestais, vocês vão ver que ela muda com frequência. E a edição do podcast é a mesma coisa. Tem várias coisas que eu faço. É mesmo porque de hoje, a gente vai aprendendo coisa nova, né? Uhum. O pessoal sempre tá trocando experiência. Então a gente vai sempre pegando uma coisa ou outra e vai melhorando. E ele continua aqui. Ah, depois que ele escutou o programa lá de Mais Fantasmas, ele fala: daí não parei mais. Um beijo para a Vivi e um abraço para vocês. Mesmo com as dificuldades que vocês passam, espero que continue com o podcast, pois vocês alegram o nosso dia, principalmente o meu, quando eu vou para a faculdade. Valeu. Obrigado mesmo. Obrigado de nada, né? A gente alegra o dia dele e você alegra a gente também, Rodrigo. Muito obrigado. O último e-mail que a gente recebeu aqui é do Reinaldo Elias. Você sabe quem é esse cara? É um cara muito gente... É o presenteador da gente, né? Porque a gente comentou, o Aiken ficou indignado que eu não tinha dado... Se fudeu! Que eu não tinha passado a conta do Steam dele lá pro Reinaldo. E porque eu não sabia, né? Ele acabou dando presentinhos pra gente, inclusive o XCOM 2, que a gente já falou tanto, e o Witcher pra vir. Witcher 3. Witcher 3. A Aiken tinha falado, pô, cara, me adicione aí, né? Então ele respondeu aqui, o Aiken. Ele diz, então, referente aos presentes, desculpem, mas a verba acabou. Mas sim, dava pra presentear mais integrantes. Principalmente porque o Gavestatic é o primeiro da minha lista e o único para o qual dei presentes relativamente caros. Olha aí, ele pelo jeito andou dando presentes para vários... É o Papai Noel dos podcasters. Acho que ele deve ter dado para outros podcasters também presentes. Mas pros outros podcasters pros outros podcasters foi lembrancinha. É, né? Foi aqueles joguinhos indies, pequenininhos. Deve ter sido, foi lembrancinha. Que dava pra comprar com cartinha do Steam. É, o nosso é que foi presente especial. Olha aí, Aiken, mas olha pelo lado bom, talvez... Se ele tivesse dado presentes pro Aiken, talvez o nosso presente não tivesse sido tão bom. Talvez ele não tivesse dado o XCOM 2 pra mim e o Witcher 3 pra você. Talvez se ele tivesse dado um presente pro Aiken, ele ia ter que diluir esse valor, né? Aqui a gente deixa você jogar XCOM 2. É, Aiken, não se preocupe. Você é da nossa família. A gente pode fazer family share com você, né? É. E ele depois escreve bastante. Ele faz um desabafo aqui, que ele comenta que a principal motivo da verba dele ter acabado foi porque no final do ano ele resolveu comprar o Far Cry 4, que é aquele joguinho que tá bem carinho. Último, né? É, eu acho que ele tá um pouquinho mais barato agora, mas mesmo assim, nossa, ainda tá caro. Nossa, foi uma facada quando lançou. E o desabafo que ele fez foi que ele tem um PC fodão de PC Master Race, sabe? E o jogo não rodou no computador dele por algum motivo de falta de otimização. O que eu acho bizarro, né? Porque é já tem já faz tempo já que tá com esse problema de otimização. A Fra teve... É, a nossa, Fra nosso comprou ouvinte, ela teve... jogar pirata. É, ela comprou o jogo e teve que botar um crack no... Tipo, ela usou tipo um crack no jogo original dela pra poder rodar no computador dela também. Foi um problema. Patch não oficial, ela não teve que usar. Mas ele fez um desabafo gigante aqui. Ele disse até que ele, com o PC dele, ele não aceita jogar nada que não seja no Ultra, pelo investimento que ele fez. Ele disse que ele roda o Witcher 3 no Ultra, tranquilo. Olha aí. Disse que o XCOM, quando ele joga, o load praticamente não existe. E no Far Cry... Como é que será que tá rodando o XCOM 2, o computador dele? Ah, deve tá bom, né? Eu achei o XCOM 2 um pouco pesadinho. Até cheguei a falar isso lá no vídeo de primeiras impressões da gente. Mas aí, ele acabou o desabafo, ele pede desculpas e fala que o cast de Star Wars Despertar da Força foi bom. E ele tá no aguardo para o próximo programa. Até mais. Beleza, muito obrigado, Rodrigo e Reinaldo, pelos e-mails de vocês. Quem quiser mandar um e-mail pra gente, mande para contato@gaveteiro.com. Quem quiser adicionar a gente no Steam, agora eu botei o Aiken lá também. Não, não, e quando eu falo isso, não se preocupe, não é pra dar presentinho pra gente, não. Mas... Não, é que eventualmente a gente pode jogar alguma coisa e se vocês estiverem lá é mais fácil, né? A Vi ultimamente não tá entrando tanto, pelo mesmo motivo que ela não tá participando tanto dos Gavi Estáticas, né? É. Raramente. Você conseguiu a gente jogar um pouquinho do XCOM 2, né? Uma missão. Entre uma dormida e outra do Luke, chegou a jogar um pouquinho. Mas quem quiser me adicionar, adicionar a gente pode adicionar, principalmente porque, como eu costumo falar, o Steam acho que é a rede social que eu mais uso, então quase sempre eu tô por lá, então quem quiser falar comigo, né, pode falar por lá. Ou pelo Facebook também, né, quem quiser, a gente nunca coloca o nosso Facebook, né. Ah, mas quem entra pra curtir a página do Gaveteiro, nosso Facebook tá lá. Fica vinculado? Né? Só procurar a gente, se procurar a gente, acha. Enfim, né? Quem procura acha, né? Quem procura acha. Vários ouvintes do Gavestática me adicionaram já no Facebook. Isso. Curta também nossa página no Facebook, que a gente tá... Deu uma estagnada, mas a gente tá num caminho para as 1000 curtidas, né? E o canal do YouTube, a gente também precisa ir, né, gente? Vamos... Pois é, a gente tá sempre colocando as coisinhas agora, né? Se alguma coisa... Tá meio devagar, mas tá indo, né? Vamos ver. Eu acho que a gente precisa rever depois as nossas metas do Patreon, que no momento a gente só tem uma meta, né? Que é dos $100 e tá difícil alcançar. Sinceramente, eu achei que a gente ia alcançar mais rápido, mas ainda não está nada bonito agora, né? Né? Mas tem meu dólar, né? R$4. Eu acho que essa subida no dólar... Eu lembro que o Mac lá do Nostravamus, o Thiago Verde, ele tinha até comentado, né? Pô, nessas horas vocês querem que o dólar dê a disparada, né? Mas eu acho que isso mais prejudica do que ajuda a gente, né? Eu acho que se o Porque dólar tivesse R$2... Sim. A gente, no momento, acho que deve estar em torno de uns $25. Eu já tô começando a planejar aqui umas metas novas pra gente. Nem que seja umas prendas que a gente pague, né? E não. Você não? Eu não. Agora eu sou mãe de família, não faço mais essas palhaçadas. É, você... Cara, a Viviane virou mãe, ela já começou a se comportar tal qual mãe, cara. Em vários aspectos, inclusive de não entender piadas. Ah, vai, ô. Mas... É, eu tô começando a pensar nas coisas. Será que 2016 vai ser o ano do gaveteiro? Eu tô começando todo a pensar ano, agora. Não, já chega dessa história. Todo ano, no começo de ano, não, a gente fala esse ano vai ser o ano do gaveteiro. Eu tô com as ideias aí. Mas enquanto a gente não coloca no papel aí, contribua com o nosso Patreon, curta a nossa página no Facebook, se inscreva no nosso canal do YouTube e baixa o Gavestática todo mês aí. E eu acho que é isso, né? A gente já tá enrolando. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Tchau.